Olá, companheirinho, tudo bom, tudo legalzinho, dia 29/8/2011, começando mais um, é uma velha bicha louca mesmo, né, essa preta safada, começando mais um podcast aqui do nosso obscuro.mypodcast.com, agradecendo a você pela sua paciência, pela sua simpatia, pela sua gentileza, embaixo do nosso podcast, pra você ver, meu, tem podcast aí que rende pra cacete, hein? Pessoal, baixa aí, tem podcast com 200, 300 downloads, 100 e pouco. Poxa, pra mim isso é muita alegria, isso é muita satisfação, sinal de que pelo menos você se diverte, você baixa as coisas aqui. Eu acabei de tomar café, são 10 para 7 da manhã, levantei cedo hoje, porque eu quero correr, quero correr com tudo, mas ao mesmo tempo quero agradecer a você também pela audiência, pela sua paciência, pela sua bondade e também pela sua aquisição aqui do nosso livro Mil Nomes, continuando a nossa promoção. A propaganda é a arma do negócio, continuando para você com essa propagandazinha aqui. Não se esqueça, por R$30 você leva o livro Mil Nomes, autografado com um marcador de página, grátis. O nosso querido e conhecido Mundo Sem Sal. É a coleção BK. BK botando pra quebrar. BK melhor não há. Você compra um e leva dois. É a promoção aqui da Nega Véia. Os dois autografados. E com frete grátis, né? 7 da manhã o filho da puta tá fumando. Mas agora tô fumando um negócio diferente. Tô fumando Colts. Colts é uma cigarrilha. Tô mais moderno. É foda, eu fumava cigarro antes. Não, agora essa cigarrilha desce tranquilo. Não incomoda o estômago, não dispara a pressão. Não dá negócio da garganta. Tem uma histeria alucinada em cima do cigarro. Essa hipocrisia louca. Pô, deixa eu. Tudo bem que é interessante você alertar, não. Mas por que não fala a mesma coisa do álcool, né? Né? Do álcool também. Ou de toda essa tranqueada. Né? É um policiamento meio besta aí, maluco. Mas enfim, estamos convidando você, agradecendo pela sua oportunidade, comprando. Compre agora conosco aqui o nosso Mil Nomes, grátis do Mundo Sem Sol, por apenas R$30. Por apenas R$30. Deixe sua mensagem, deixe seu e-mail, mande seu e-mail para jrp964@gmail.com, que nós mandamos os dois livros, depois que você paga, obviamente, né? Mané! Você deposita a conta na conta da patroa, porque caso não saiba, eu não tenho conta bancária, né? Não tenho conta bancária, você põe na conta da patroa, porque afinal de contas ela é a minha chefe, ela me sustenta, ela me ama, etc. E também trepa comigo, eu não teria filho, pô, serão três messias aqui do Divino Espírito Santo, não. E vai junto também um marcadorzinho de página e frete de graça. Se você não gostar do Mundo Sem Sol, dá pro seu inimigo. Se você gostar, compre outro e dê para o seu amigo ou deixa na sala. Na verdade, você devia comprar dois Mundo Sem Sol e dois Mil Nomes, porque aí você deixa um para você, outro para você deixar na sala, outro. O amigo vai vir e vai roubar. E amigo, você sabe, amigo é tudo um bando de ladrão. Eles roubam mesmo, deixa um lá para ele roubar. Aí se você não gostar, você dá pro teu vizinho, dá pro teu amigo, dá pro seu inimigo. Ah, tem esse livro maravilhoso, lê aí. Puta, isso aqui é uma merda, mas eu vou deixar pra esse trouxa ler, porque vai ser muito legal. Estamos começando o podcast de hoje, cheio de energia, cheio de felicidade, completando só alguma coisinha. Deixa eu terminar uma coisinha que eu falei aqui, ó. Estava conversando com o nosso mano Marcos, ao qual eu mando um abraço. Vou fazer uma entrevista mais pra frente com os produtos que o Marcos vai lançar. Uma coisa muito bacana, eu acho que... O legal do Marcos é que ele vai fazer uns negócios muito bacanas de quadrinhos, que vai fora do esquemão, né? Vai fora de HQ Mania, Bigorna, que... A turma só sabe falar dos mesmos, né? Ou então dos amiguinhos. Isso é ridículo. Então, o Marcos é legal porque o trabalho dele vem correndo por fora, e tem puta de um lance de marketing, estratégia por trás, que é uma coisa interessantíssima de você conhecer, uma coisa importantíssima para você conhecer. E o Marco já falou que assim que tiver com as coisas dele rolando, ele dá uma entrevista, ele explica o que ele está fazendo. E eu acho que é revolucionário em termos de quadrinho nacional, na minha humildíssima e modestíssima opinião, porque é um trabalho muito profissional. Eu vi o quanto esse cara pesquisou, o quanto que esse cara rachou a cabeça, a ponto de ficar doente, de tanto trabalhar. O japonês é foda e ele correu atrás. E batendo papo com ele, né? Isso foi ontem. Hoje é segunda, foi domingo, sábado, sei lá. Nós chegamos a uma conclusão sobre a revista aqui, Ação Magazine, só para dar uma complementada no papo. Chamou a atenção, o logotipo não dá para ler, né? Não dá pra ler, né? Eu acho que o Lancaster deve ter ouvido um monte de gente, adorou um monte. Desculpa do Fagner, um monte de gente adorou. Não, mas não interessa. Você tem que ver quem que tá dizendo que, olha, não tá bom. Quem tá te falando isso são profissionais da área, são pessoas que eu, no meu caso, né? O Marcos também, são pessoas que trabalham com design, que trabalham com publicações, ou que trabalharam com publicações. A gente tá falando isso não é pra prejudicar o camarada. Ah, mas todo mundo falou que tá bom. Não, não falou que tá bom, tá errado. Quem que falou que tá bom? Ah, meu amigo. Minha mãe. Meu Deus, não. Me desculpa, mas amizade não é referência de nada. E ao mesmo tempo, uma coisa que me chamou atenção na Ação Magazine, o grande erro dos caras, foi ter posto realmente a revista em banca ou na livraria. Não dá certo. Não dá. A estratégia dos caras é péssima. Porque quando você lança esse produto, nesse formato, com esse número de páginas, com esse preço, você tem que ter antes uma puta de uma estratégia de marketing feroz, viral. Mas você não. Estratégia de marketing em que sentido? Em sentido de você não ter divulgação das histórias. Você percebeu isso? Todo mundo falou da revista, que a revista quer ser a nova Shonen Jump brasileira. Sempre aquelas coisas megalômanas. O Lancaster abre duas páginas imensas, coloridas, para falar dele mesmo, que nosso trabalho é lindo. Abre todas aquelas plumas de pavão maravilhosas. Fanzineiro sempre faz isso. Mas ninguém falou das histórias, né? Eu não li um artigo, não li nada, porque o carro-chefe da revista não é o editor, não é a premissa da revista, não é nem só a proposta, são os personagens. Aí numa revista como essa só vem três histórias. Três. E os personagens são completamente desconhecidos. Você já ouviu falar de Madenka? Pensa bem, você tá na livraria, você vê, o que é isso aqui, Madenka? Porra, não sei o que é isso, meu. Ah, mas no site o caralho, tinha que ter um marketing viral, tinha que ter um marketing fudido em cima de todo mundo. Olha, tá aqui uma Denka, mas o que é uma Denka? Primeiro que a escolha do título foi, do personagem é péssima, né? Aí você, porque é uma sonoridade de bosta, né? E ao mesmo tempo ninguém conhece essa merda desse Madenka, ninguém, os caras não divulgaram isso. Primeira coisa que eu faço quando eu falo no podcast é falar do meu nome, que é o meu personagem. Tô sempre falando, montei site a respeito. Você não acha um site dos personagens, você não acha um descritivo do personagem, você não acha um resumo, uma premissa, nada. É a mesma coisa que tá dentro da revista, tem lá outro personagem do Sakura lá, do carinha lá, o desenho dela, até esqueci o nome, como é que é? Ah, não vou ver, não vou pegar. A revista tá aqui do meu lado, não vou nem me dar o trabalho de abrir ela. Mas não fala do personagem, esses caras falam deles, né? Você vê que loucura, eles falam deles, que eles são os bons, que eles são maravilhosos, que eles são altaneiros, que eles são bibimi, que eles são os poderosos. Mas o personagem, que é o principal, que é o que vai vender a revista, eles não falam. Você veja que loucura, o que é esse Madenka? Eu procurei, não achei, não tem resumo, não tem site, não tem nem blog falando do personagem, o que ele pretende, o que o autor pretende com isso. Ao mesmo tempo, esses malucos esquecem que quando você lança uma revista dessa no Japão, que eles são tudo paga-pau do Japão, né? O Japão é isso, o Japão é aquilo. Beleza, o Japão tem seus méritos e seus deméritos. Mas o Japão, antes, quando eles vão lançar um personagem numa revista, eles fazem um marketing antes, né? Eles fazem não só a mala direta, eles falam com lojista, eles falam com vendedores, eles falam principalmente com o público. Claro que numa Shonen Jump, eles podem se dar o luxo de enfiar uma loucura no meio, uma loucura programada para, digamos, uns 3 ou 4 quantidade de páginas, assim, vai 16 páginas, que seja. Umas 3 ou 4 edições. Eles conseguem planejar isso direitinho, né? Aí se não der certo, eles cancelam. Mas em nenhum momento eu vi ninguém falando do Madenka e das duas histórias. Passa batido. Isso daí é um erro de estratégia gravíssimo. E os japoneses só lançam isso na banca depois que eles têm, ou na livraria que seja, depois que eles têm um respaldo do público. É demência você lançar uma coisa como essa, se o pessoal não conhece os personagens, não conhece a história. E pra mim, na minha concepção, quando eu vou falar do meu nome, eu vou falar das minhas, o meu personagem, né? Eu vou apresentar o personagem, eu vou explicar como é que ele funciona, como é que eu criei, qual é a minha ideia, de onde que eu me baseei. Você vai no site www.meunomes.com, Tá lá o descritivo dele, de onde que eu me baseei, como é que eu criei, quanto fiz pesquisa, que agora vou ter que voltar a fazer mais pesquisa, vou ter que comprar uma máquina fotográfica nova, que eu vou pesquisar mais, eu vou estudar mais, que a gente vai fazer agora o livro ilustrado, vamos fazer também a premissa da história em quadrinhos, da graphic novel dele, e também o segundo livro que a gente vai dar continuação, ou seja, eu vou ter que pesquisar pra cacete, pra criar não só o personagem, pra formatar todo o universo criativo, inclusive para o projeto de animação, que a gente está correndo atrás, que a gente vai correr atrás, que vai viabilizar mesmo. Você tem algum site do Madenka? Não. Você tem alguma site... Velho de manhã tá de fogo. Você tem alguma informação a respeito do que é esse caralho desse Madenka? E a loucura que eu vi no número zero, entre aspas, era um personagem. Aí já botaram no número um outro. Porra, qual é, meu? O leitor tá como, não, vou ver do que se trata isso. Eles mudam, puta, o leitor esqueceu. Isso não se faz, bicho, não se faz. Mas a grande loucura que eu soube é que eles vão agora, na próxima edição, eles vão colocar um personagem, um texto lá da roteiro Petra, né? Você viu que eu dei uma paradinha dramática, né? Esperando, puta, o que ele vai falar? Eu vou até acender um cigarro. O que ele vai falar? Ele vai falar alguma merda pra se comprometer de novo? Eu vou falar do trabalho da criatura, tá? Eu não vou falar do criador, não. Eu vou falar do trabalho só. O que acontece? O pouco que eu li da Petra, em termos de roteiro, as coisas que eu li eram péssimas, viu? Talvez ela tenha pego alguma manha de técnica com relação ao Cassaro, que o Cassaro, modesta à parte, ele manja da técnica de quadrinização. Ele não é criativo. Ele não é ousado. Ele não é novo. Ele não tem aquele tchan pra fazer um personagem bom. Você lê assim, você fala, puta, isso aqui tá foda. Não, os personagens deles são muito rasos. Assim como as criações que eu li da Petra eram péssimas e mais rasas ainda. Mas aquela loucura do Lancaster, né, que vai colocar o roteiro dela, mas pra quê, meu? A troco de que não, porque ela tem público. Quem ela tem público? Como assim? Quem tem público... Ah, porque ela fez um negócio pro Maurício de Souza? Pô, mas então quem tem público é o Maurício de Souza. Você não chama ele pra fazer o roteiro pra tua revista? Aí vale a pena, porque ele tem nome. A Petra tem nome? Em que sentido? Ah, porque ela faz cosplay. Isso tem a ver com a revista? Isso tem a ver com a proposta de ser a Shonen Jump brasileira? Porque, pelo que me consta, a Shonen Jump não tem estrelismo, não, viu? A Shonen Jump vende diversão. E eu não vi nesse primeiro número dessa revista maluca, não vi diversão nenhuma. Na verdade, ela me entediou pra caralho, que é um troço muito mal feito. E eu vejo com maus olhos a participação da Petra, não por causa de processo, essas besteiras todas, porque ela é uma péssima roteirista. O que eu li dela chama bosta. Ela escreve mal pra caralho, ela não é criativa, mas ela tem o quê? Fama? Fama de... Aí que está, tá tudo muito invertido nesta merda, né? Você vai colocar uma pessoa que tem fama de quê? Ah, porque faz cosplay, porque dá aula, porque aparece dando palestra. Tá, mas e o que interessa? O roteiro. Manda muito? Ah, isso não importa. Percebeu qual é que é? A Ação Magazine não é uma revista para entreter o leitor. Não está divertindo o leitor, porque as histórias não foram criadas para divertir ninguém. É só um carro-chefe para os autores se perfazerem, para o Lancaster se perfazer. E parece que nesse próximo número eles vão jogar lá o negócio dele lá, tal, do... Aquele Harry Potter com braço, troço velho, né? Porra, é interessante, os caras ficam com o mesmo personagem durante 30 milhões de anos. Porra, e não renova, fica nisso, porque... Na minha concepção, isso é falta de criatividade. Se você é um bom autor, você está sempre se renovando, sempre criando coisa nova. Você vê no meu nome, eu coloquei o primeiro livro, agora estou criando personagens novos, criando a Cidade dos Ponteiros Parados, estou colocando sombras, estou colocando a Ariadne para poder frequentar. Ou seja, estou criando coisas novas. E tem o livro da Morgana também, que está cada vez melhor. Eu estou alucinado de satisfação com o livro da Morgana, porque fazia tempo que eu não escrevia algo assim que me entusiasmasse tanto. Eu me entusiasmei muito com o meu nome, não nego, foi delicioso, mas com a Morgana está melhor. Da Morgana está melhor porque... Ela está mais ousada, está mais trabalhada, está mais inteligente, está mais sensual, está mais divertida, é uma leitura gostosa. Isso estou falando de mim. Eu vou soltar alguns capítulos depois para você ver. Vamos ver se a minha opinião bate com a sua, se você concorda. Eu acho que você vai gostar também, porque, modestíssima parte, eu escrevo para caralho. Eu escrevo muito bem, não estou falando isso por causa do ego, por causa de nada disso. Não, sabe que eu escrevo bem. Eu sou um bom autor, que meu livro é interessante. É tão interessante que vendeu. Vendeu bem. Pro editor falar pra mim, não, vamos dar uma continuidade nele, vamos colocar na internet. Vamos colocar agora no formato digital, numa proposta que a editora Ícone quer fazer agora, lançar um livro digital. E se não for, e se fosse uma premissa ruim, a gente não estaria correndo atrás de animação, graphic novel. Tá legal. E fora que as vendas também responderam para isso, né? É diferente de revista, que pode até vender bem no primeiro momento. Mas essa loucura, pelo que eu tô achando, essa turma que tá fazendo aqui não trabalha de graça. Meu, você vai pagar pra Petra? Porque ela tem fama, mas a história dela é ruim. Ah, mas ela faz Turma da Mônica, tem uma coisa a ver com a outra. Não, ela tá trabalhando pro Maurício de Souza, então ela tem um público que a acompanha, que não sei o quê. Mas, meu, o público de Maurício de Souza é público de Maurício de Souza. A grande massa não tá nem sabendo quem é. O grande público de Maurício de Souza nem lê Expediente, lê Maurício de Souza. Ah, mas tem não sei o quê, o fandom de quadrinhos, de mangá, de anime e mesmo de cosplay é insignificante e se comparado com os demais grupos, que é o quê? O leitor comum. Você acha que eu parto do princípio que o personagem deve começar, uma publicação, um personagem deve começar com um fandom. Começa por ali, mas você sobe. Você sai do fandom. Aqui não, o pessoal fica no fandom e morre. Isso também vale para os demais autores por aí, que fazem suas panelinhas, seus grupinhos, sua autopublicação e vende para os amigos. Num primeiro momento é interessante usar as redes sociais para você promover suas coisas. Mas num segundo momento você tem que subir. Eu não vejo coisa como esse Madenka, Rapsódia, né, que é o negócio do Sacudo, né? Eu não vejo. Eu não vejo como é que o cara cria um troço desse para se projetar. Eles estão usando o velho sistema. Não, eu vou fazer história em quadrinho e foda-se. Eu não vi, quando eu vi essa revista aqui, eu não vi planejamento, eu não vi organização, não vi nada. Em termos de personagem, em termos de obra, em termos de criação. Aí você vai colocar a Petra, por quê? Porque ela tem nome, meu amigo, isso não importa. Você pode colocar até o Mozart Couto, nosso, Mozart como um puta ilustrador, mano nosso. Meu abraço ao Mozart Couto. Mas modestíssima parte, o nome dele não significa nada. Em termos para o leitor de banca, não significa nada, porque o leitor não está nem aí para nome de autor, né? Isso que interessa é o fã, é o bobão, é o desorganizado, é o xarope. Para ele vale. Mas, meu, compara bem, existem mais nerds ou leitores comuns? Existem mais fãs de mangá e anime ou leitores comuns? Eu vou pro leitor comum, óbvio, porque eu preciso ganhar dinheiro. Uma publicação como essa custa uma fortuna, 30, 40 mil reais, uma nota. Aí você tem que jogar isso para lá, sabendo que, pelo que me disseram, esses desenhistas não estão recebendo nada. Para dar uma força pro camarada, legal. Você faz um número, dois, três, mais ou menos, você vai fazer cinco números de graça. Cinco números de 16 páginas são 60, puta, é foda, meu. Cara, por que eu vou fazer de graça pro cara um negócio que eu não sei se eu vou. Não vou ganhar dinheiro. Não sei se eu vou ganhar dinheiro. Eu podia montar uma graphic novel minha, encaminhar pra uma Devir, pra uma Comics, mas eu não vou mandar pra lá, sabe por quê? Porque eles vão me bloquear. Porque o editor vai querer qualidade, meu trabalho não é bom. Quem que eu. Você acha que a Comics, Devir ou a Panini vai publicar um negócio chamado Madenka, que ninguém conhece? Que não tem apoio de nada, eles teriam que investir em marketing. Aí você paga pro cara, mas o risco é da editora. Então, ao mesmo tempo, você tem que formatar o projeto e encaminhar pros caras. Essa turma não sabe formatar projeto. Modestíssima parte, de novo, nega véia sabe. Senão não publicava pela Ícone. Senão não mandava pros gringos, né? Senão não corria atrás de animação. A gente sabe, tem que formatar o projeto. Quem que dá a Devir vai lançar uma penca, o Rapsódia, ou então uma história tão chinfrim de um cara que monta carro pra fazer racha? Primeiro que esse troço é legal, né? Você deve apologia ao crime, é foda, meu. Você pode aí, né? Não teve lá o pessoal lá do Nordeste, tava cantando umas músicas aí que pra pegar novinha, o Ministério Público não foi em cima, porque porra, é incitação ao crime, meu. Isso. Dá processo, o cara vai fazer uma história de um camarada que tá entunando um carro dele pra fazer racha pela cidade. Opa! Isso é apologia ao crime. Você vê que amador é uma merda. Ah, então vou falar de esportes. Mas, meu, quem que se interessa por luta livre? Por luta livre, não, perdão, é por boxe. Meu, é paga-pau do Japão, não funciona assim. Isso daí, você vai soltar na banca, quem que vai gostar disso? Aí no número seguinte você vai tirar essa história, vai colocar a história da Petra, por quê? O leitor, o único leitor que comentou, gostei dessa história, vou comprar o próximo número para ver o que, que vem. Aí compra, não vem. Esse leitor fala, porra, que babaquice esses filhos da puta. Começaram a soltar uma história para mim. Comecei a gostar da história, achei legal. Quando eu vou comprar o segundo número, não tem história. Só daqui a 3, 4 meses aqui eu vou ver. Ah, vai tomar no seu cu, vou ler X-Men, vou ler X-Men, vou ler mangá. Não vou perder meu tempo com você. Percebeu? Tem uma série de nuances e variações que esses caras não levam em consideração. Aí eu falo isso pro Sacuda, falo isso pros caras. Ah, você é um velho, você é um recalcado, que você é não sei o quê, você é não sei o quê lá. Porra, vai se fuder, né, meu? Bom, enfim, mas eu não quero mais falar desses caras. Deixa eu acender esse garrinho, velho. É muito bom, viu, meu? Porra, 7 da manhã eu tô fumando. Até levantei cedo, hoje foi foda. Eu quero falar de um negócio bem bacana pra você, que é sobre a dificuldade que eu vejo da rapaziada que conversa comigo, dos ilustradores, que troca uma ideia, que quer fazer quadrinhos, e a imensa dificuldade que eles têm de criar personagem. É um troço absurdo. Não, não tô chupando o pinto, não. Foi a pegadinha dele aqui no bagulho, viu, filho da puta? Seu rabo. Então, que acolher, a turma tem uma dificuldade muito grande de criar personagem. Mas, bicho, criar personagem é fácil. Difícil é você dar vida a ele, né? Difícil é você fazê-lo funcionar. E eu não me importo mais se o desenho tá bom, se o desenho tá ruim, se o texto tá bom. Eu quero que o personagem funcione. Se você criar um personagem que funciona, eu tiro o meu chapéu. Porra, beleza, tá no bom caminho. Só que eu não vejo personagem que funciona. Na Ação Magazine eu não vi nenhum personagem que funcionasse. Por quê? A concepção foi muito errada. Mas a nega véia bondosa, nega véia legal, vou te dar uns toques. Vou te dar uns toques pra você quebrar. Vamos pegar um exemplo do Maurício de Souza. Tinha lá Luluzinha, dos anos 60. Ele era cartunista, tal, metido a repórter, aquele lance de botar a capa do Dick Tracy, sair, depois tomar uma pancada na rua, viu que o mundo é foda, voltou a fazer quadrinho. Ele era um publicitário, né? O que acontece? Na maioria das vezes, os autores têm dificuldades de criar um personagem, ele se baseia num personagem conhecido. Tinha um espaço para ele ganhar dinheiro, ele pegou a Luzinha, aquela gordinha, vestido vermelho, não sei o que, e fez a versão dele. Eu até nem sei se é o desenho dele mesmo, porque publicitário é foda, publicitário paga pro cara desenhar, ganha grana, não dá pra mim, é meu, beleza, tem gente que faz assim. Eu podia comprar do Mozart Couto aquele design que ele fez do Mil Nomes, pagar um dinheiro pra ele, beleza, então pegar pra um moleque, aí um monte de menino por aí, né, que, pô, dá pra mim, faz um design pra mim, um moleque faz, gostei, dá pra mim, faço ele assinar um documento me doando aquele desenho, que o caractere fica pra mim, pronto, criei. O design está pronto. Aí você faz o design, o que você vai juntar? Você vai juntar o quê? A base do personagem famoso. O Maurício pegou a Luluzinha, pegou mais ou menos o Bolinha, deu uma modificada, distorceu um pouco tal, e fez uma Bravinha com um coelhinho tal. Um negócio simples pra cacete. Que ele disse que se baseou na filha, pode até ser, tanto faz, não interessa. Interessante que a ideia funcionou. Da tirinha funcionou, porque você sabe que tirinha também tem técnica, né? É, o começo, a introdução, desenvolvimento e punchline. Punchline é aquela conclusão, né, que toca aquele que os americanos fazem direto, né, os gringos fazem direto, que você concluiu, você deu aquela pancada final, né, então você concluiu. O Laerte faz muito disso, né? Tirinha é isso, então ele dominou essa técnica e funcionou. Aí ele foi criando, entre aspas, personagens, como ele montou o estúdio, ganhou uma grana, fez um negócio lá com Estátua de Tomate Elefante, ganhou um dinheiro nervoso, foi indo, pegando os personagens pra ele, porque essa foi a sacada dele. Ele pegou os personagens e foi ficando pra ele, porque o autor brasileiro não dá valor à própria criação. O autor brasileiro, se dá pra ele 100 conto ou menos, ele vende o personagem tranquilamente. Dá pra mim? Ah, tô. Mas só que não é personagem, é design. Que na cabeça do ilustrador idiota, ele vê como um design. Esse design tá bom, tô, não quero, tô, leva. Aí o cara vai lá, pega, cria uma história em cima, ganha uma fortuna. O cara, pô, meu, olha, ele ganhou dinheiro com um negócio meu. Você já ouviu essa história, né? Já ouviu essa história? Pô, eu bom, fiz o cascão pro Maurício de Souza, não ganhei nada. Então por que deu pro cara, meu? O cara faz o trabalho dele, entrega pro outro, o outro paga pra ele, ganha uma fortuna em cima, esse personagem é meu. Não, não é que você vendeu pra ele, otário. Aí depois sai fazendo beicinho, porra, Santo Antônio me enganou. Vai se fuder, né, bicho? E tá assim dessa choradeira. Porque aí, à medida que o homem foi ficando cheio da grana, veio os invejosos e tudo. Ah, aquele borrãozinho no cabelo dele, quem fiz fui eu. Ah, aquele negocinho da mão que deixou a Mônica fofinha assim, fui eu que criei. Por aí, esse roteiro que tá escrito aqui, essa historinha aqui da Mônica Mangá, quem fez fui eu. Ah, mas o homem que assinou, bela merda. Você tá, é uma outra merda, né? Você gozar com o pau do outro. Faz sucesso, o cara fica milionário e você ganha o quê? Entrevista. Ridículo, cara. Ridículo. Isso daí pra qualquer pessoa com mínimo de bom senso seria um tapa na cara, em si mesmo. Pá, humilhação. Não. Aqui é motivo de orgulho. Eu me vendi. Eu sou puto. Eu sou vendido. E tô feliz sendo vendido. E o cara ganhando milhões. E você ganhando uma graninha mais ou menos, tal. Mas dando palestra como se fosse o autor da brincadeira. E pior que tem gente que incentiva isso. Da minha concepção, os dois lados são imbecis, né? E mais imbecil é o leitor que acha que isso tá certo. É diferente do Karl Barks que fez lá o Tio Patinhas. O Karl Barks era um gênio. É inegável. O Karl Barks era uma potestade na Terra. O homem era genial. O que ele fez ali foi maravilhoso. Mas você acha que o público se interessa por isso? Não, o público nem quer saber. É diferente, digamos, um Stan Lee, que também fez coisas malucas pra caralho, ganhou fortunas e teve o seu reconhecimento como autor, mas a Marvel é que ficou com os lucros. Tudo bem que ele ganhou o dele. Teve o espaço dele, mas é ilusão você achar que eu estou trabalhando agora para o Maurício de Souza, estou dando palestra, estou dando entrevista, estou fazendo coisa para o Maurício de Souza. Ah, nossa, é você que faz, é, mas o grande público está cagando para você. Você não vai ter o reconhecimento. Primeiro, que você não é genial. Segundo, que você não é criativo. Terceiro, que você trabalha para os outros. Há um abismo de diferença entre um Karl Barks, um Stan Lee e uma Petra Leão, um Cassaro, ou todos os demais colaboradores. Há um abismo de diferença. Mas aí que está, na cabeça dos autores brasileiros, esse é o sucesso. Não é sucesso, não, negada. Sucesso é o Maurício, que ele que gerencia tudo. Mas então, não interessa, interessa para você, né? Você pega lá um personagemzinho. Nossa, eu me disperso pra caralho, né? Você pega o um personagemzinho, joga uma técnica em cima, funcionou. Beleza. E aí? E aí morre o assunto, porque o autor nacional não sabe ganhar dinheiro com isso. Pega aquele velhinho lá da Turma do Chachado, que ele pegou o design do Maurício de Souza, deu uma burilada e colocou personagens locais. Funcionou no lugar dele, na região dele, no Nordeste. Saiu dali, não funciona. Até aí tudo bem, porque o velho queria isso mesmo, foda-se. Eli Barbosa também pegou o design do Maurício, deu uma burilada, o falecido e saudoso Eli Barbosa, fez lá uma coelhinha. Puta, remete a Mônica no ato. Mas não é o design, você vê que a ideia puxa, né? Você não tem direito autoral sobre ideia. Você tem direito autoral sobre criação e sobre design. Sobre texto, obviamente, ilustração, mas não sobre a ideia. Uma menininha com um coelho. Aí você faz uma menininha que é um coelho. Você vê, você concorre direto com a ideia, e isso é uma boa sacada. Eli Barbosa tem uma sacada. Só que o Eli Barbosa foi mais esperto, que colocou amendoim, colocou fruta, ele foi colocando outras coisas, né? Ou então, como o Daniel Azulay, que pegou algumas coisas parecidas com a Disney antiga, né? Dos anos 40, dos anos 30, fez lá sua vaquinha, seu corvo. Também tá certo, ele pegou o design, mas ligeiramente a ideia. O segredo é esse, negado, né, é você pegar a ideia. Mas o que acontece? Você tem que pegar a ideia. O trabalho não termina ali na tirinha. Você põe a tirinha, acabou. Aí fiz a tirinha. Ontem mesmo eu tava discutindo com um moleque lá no Facebook sobre os quadrinhos independentes. Eu falei, porra, tão independente que é ilegível, né? Ah, mas dá pra ler, você quer que eu fale pra você? Meu amigo, haha, que trabalho lindo. Você tá tão mal, mas eu não consigo ler. Pô, você tem uma maneira de dizer isso sem ser direto? Aí o cara queimou comigo, ficou fudidinho, ficou nervosinho e mimimi, apagou as mensagens. Essa criança pra caralho, autor nacional é criança. Mas uma vez que você criou esse personagem, você tem que ganhar dinheiro com ele. Não adianta você fazer tirinhas, fazer seu livrinho, soltar aqui, eu realizei meu sonho. Não, você tem que ir pra frente com essa merda. Tem que contar mais histórias que acontecem com aquele site Bichinhos de Jardim. A tiazinha lá pegou lá uma joaninha, pegou uma lesminha. Uma lesminha, um caracol, né? Não sei, lesma é um bicho desagradável, nojento. Fez um universozinho simpático, bonitinho pra cacete. Ou então o cara lá eu sempre falo dele, porque pra mim ele é referencial, que é o Sábado Qualquer, que ele pegou uma ideia do Laerte. Aliás, não é ideia do Laerte, não sejamos injustos. É uma ideia corriqueira do Laerte. Uma ideia que também já apareceu em South Park, já apareceu em trocentos. com Deus e começou a brincar. E o homem, um rabisquinho. Ele foi. E a partir daí ele investiu em si mesmo. Investiu em si mesmo no sentido de montar site, de correr atrás, de poder juntar uma grana para poder viabilizar. Pô. Não só a montagem do site, mas para o site ser lucrativo para ele. Interessante isso, né? O autor nacional não, ele faz a tirinha, quer publicar. Porque tá com a cabeça lá, já foi isso. Se você leva a menininha que você criou, você leva lá pra Devir, eles não vão querer publicar, porque, porra, você não é ninguém, cara. Você não tem público, você começou ontem. Vai se fuder, a gente vai investir em você pra quê? Ah, mas a Devir investe em cada maluquice. É, investe, porque já tem, né? O BBB atrás, já tem o parangolé escondidinho, tem um negocinho ali que vai vender pro governo. Aí já roda aí como aconteceu lá Opa, fugiu o nome. Aconteceu lá com os gêmeos, né? Os Baque, aquela coisa 12 pãezinhos lá. Em banca, livraria, foi mais ou menos. Mas sabe onde é que vendeu bem? Pro governo. Aí tiveram que rodar 40, 50 mil exemplares. Aí o governo comprou e joga nas escolas. A grana que esses caras ganharam é louca. Se eu, com meus 1.100, 1.160 exemplares do meu nome, ganhei um dinheirinho legalzinho para comprar netbook, para comprar câmera, comprar os negócios, né? Ganhei um dinheirinho gostoso, comprei até um PlayStation 2 aqui para as crianças, né? Chegou semana passada, tá foda, PlayStation 2 é uma maravilha. Imagina o quanto que eles ganharam. Aí eles ganham essa grana, eles investem nas coisas dele para produzir cada vez mais. O autor nacional não sabe ganhar dinheiro, ou tem vergonha de ganhar dinheiro. Não é errado, mas esse tem que ser o objetivo. Você tem que ganhar dinheiro, não pelo dinheiro em si, mas para você agradar seu leitor, e ninguém quer agradar o leitor, é só você ver o Elimir Ribeiro. Fica no canto dele lá, acabou, é isso, quer, não quer, foda-se. O Elimir Ribeiro, ele é a banquinha do camelô da esquina, tá aqui, você quer, não quer. Tem uma banca lá em cima na Cursino, quando eu vou lá no sacolão com as crianças e a patroa comprar as coisas, eu passo nessa banca, o cara tem na banca o quê? Fone de ouvido chinesinho, bilhete de loteria, aquelas baboseiras de jogo de bicho, e a banca tá pelada. Porque na verdade a banca é um ponto de jogo de bicho. Mas ele podia comer. Não, ele fica ali, tá bom assim, tá bom. Não quero mais nada. Tem um jornal velho, jornal dos concursos, não tem nem jornal diário, pra quebrar um galho assim, porque o negócio dele é vender jogo do bicho. É a mesma coisa do Emiribe, o negócio dele é vender o gibizinho dele e acabou. Ele ganha grana de outra maneira, faz os esquemas dele por fora, desenha pros Estados Unidos e foda-se aqui. Mas ia inverter isso. Devia jogar essa porcaria de Velta pra cima. Fazer novas versões. Não dá pros moleques fazer versões pessoais. Não, não é pra fulano fazer homenagem. Não é pra ganhar dinheiro mesmo. Mas como ele não quer. E não tendo, sabe o quê? A formação de comercial. É muito louco, mas nós fomos criados com quadrinhos comerciais e somos incapazes de criar quadrinhos comerciais. É muito louco isso, né? Nós lembro, eu no meu caso, vai Cripta, Espectro, vai Mad, Tio Patinhas, que é da Disney, enfim, tudo isso eram quadrinhos comerciais, menos o Enfio, Enfio nem tanto, o Enfio era meio louco. Tudo isso eram quadrinhos comerciais, então por conseguinte eu vou criar quadrinho comercial. Não, aqui o pessoal faz personagem de super-herói, que é a coisa mais comercial do mundo, que é o Cometa, por exemplo, mas não quer vender. Ele quer que a publicação se pague para ele rodar mais um tantinho, se não dá, vou botar no meu bolso. Foda-se, eu quero pedir pra DC deixar usar o super-homem aqui, a DC vai dar um pirulito pra ele, um saco de bolacha, falar, vai, segue seu caminho, minha filha, go away, get out of here, motherfucker, lá, tira esse, você acha que a DC vai dar, a cabeça do cara, né, a megalomania, mas se ele faz uma webcomic bacana, como o cara do Sábado Qualquer faz uma webcomic bacana, uma página 15 dias e vai contando história, bota banner e bota não sei o que, porque a grana ele investe pra poder pagar o site e vai movendo. Ganha pouquinho pra cacete, mas vai movendo. É difícil, por exemplo, um puta de um ilustrador fazer isso, ele vai se expor, mas ele não vai ganhar dinheiro. Mas o autor nacional deveria ganhar dinheiro. Mas voltando aqui, voltando, ai como eu me perco tudo. Ah, como é que você cria um personagem? Tem essa manhã do Maurício de Souza, você pega um personagem famoso, dá uma adaptada e tal. Existe uma manha que eu acho muito bacana, que é você juntar dois elementos. Você já viu aqueles filmes em que o cara pega uma pedra, bate na outra e faz faísca? Pra acender assim uma fogueira? Isso é coisa de escoteiro, né? Você vai batendo assim, uma pedra na outra, e cria faísca. Essas duas pedras, animal, uma pedra, a dura, é a razão. A pedra molinha que faz a coisa acontecer é a emoção. Quando você bate a emoção na razão, pá, tem aquela fagulha, os gringos chamam de sparkle, que é a centelha. É a fagulha que vai dar o tchan, que vai bater ali e criar uma ideia. Que aquele tchan, aquela fagulha, você bateu a tua razão e tua emoção. E você joga em cima do quê? Da palha, para ela pegar fogo e começar a crescer. Então, vamos repetindo para você, que você é meio burro. Razão é dura, a emoção é que bem molinha, né? Você bate a emoção na razão, sai a fagulha. A fagulha cai aonde? No material comburente, no material combustível. O processo é o seguinte: quando eu estava pensando no meu nome, eu estava pensando, porra, eu via lá os personagens que eu gostava. Eles são a palha. Os personagens que eu gosto são, vai, Super Dynamo, Príncipe do Planeta, até aquelas besteiras que eu te falei lá, eu não vou repetir, senão você vai me mandar tomar no cu e vai tomar no cu você. Então, essa minha palha é o material do qual eu vou trabalhar para jogar a minha centelha criativa em cima. Eu tinha uma premissa que era o quê? Era um menininho. Veja bem, a minha razão. Eu tinha que ganhar dinheiro com uma coisa nova. Qual é a minha emoção? Menininho, porque eu adoro menininho, adoro aventuras de menininho com deuses e tal. Sacou? Preciso ganhar dinheiro, criar um bom personagem. Eu preciso pôr pra frente meu menininho maravilhoso, que tem as histórias bacaninhas, pau. Bato os dois e jogo a minha fagulha ativa em cima do Príncipe Planeta e toda essa palha. Aí pega fogo, começa a soprar. Por que eu tô soprando na palha? O sopro é minha vontade. Eu tô soprando. Que a minha vontade aumente o fogo da minha criação. Que aquela. Já tá legal. Já tá legal até aí. Já tá começando a começar um foguinho. E eu quero que aquele fogo aumente de tal maneira que eu me queime. Não me queimar no sentido de processo, de arrumar inimizades. Não, não é nada disso. Que eu me queime, que eu me aqueça. O calor daquela ideia, aquela chama que brota, é a ideia. É uma ideia que me aquece, que me dá tesão, que me faz, porra, eu quero que essa porra incendeie ainda mais. E para poder capturar esse momento, eu jogo no papel. Seja design, seja visual. O primeiro desenho que nós temos do meu nome era um menininho de pijamas, uma estrelinha no peito, tá lá no site do 2009. A primeira ideia, ele é o resultado de quê? Da razão, emoção, que bate as duas, tem aquele momento de inspiração, que cai naquele lugar especial, que pode ser a tirinha, que pode ser um personagem, pode ser, tanto faz, a ideia dos outros, uma inspiração, começa a pegar fogo, porque eu tô assoprando, quero dar vida àquele personagem, eu quero que ele cresça. Isso tudo num ambiente imaginário, viu? Isso é um literal, pelo amor de Deus. Eu acho que eu sou ateu, por isso que eu estou falando Deus. Então quando ele começa a crescer, quando eu começo a iluminar, quando ele solta a iluminar, quando ele ilumina, ele me queimou porque eu já gostei. Opa, tá gostoso. Quando ele tem aquele fogo que me ilumina e me emociona, porque a iluminação do personagem é a emoção que você sente olhando para ele, né? Você fala assim, porra, é essa coisa que eu sempre quis fazer. Eu queria sempre fazer isso, não tinha outro negócio. Claro que até hoje eu criei vários personagens, claro, puta, vários outros, né? Mas agora eu domino, graças à minha experiência, à minha maturidade, à minha vivência, é que eu domino todo esse processo criativo e num processo e lá dentro, recentemente, eu sei o que eu estou falando para criar um personagem excepcional. Não estou descartando as técnicas comuns que o Laerte faz, que o Angeli faz, que o Maurício de Souza faz, essas técnicas são válidas, mas elas não têm o tesão que tem o meu nome, porque o autor tá mais do que curtindo. É diferente de você pegar aquele Samurai Che, em que só o autor está se divertindo. É diferente de você pegar o Holy Avenger, que só o autor está se divertindo. Não, no caso do meu nome, o autor está se divertindo, mas ele quer que você se divirta, porque rola uma relação de cumplicidade. Ai, ai, ai, ai, ai, essa é a palavra pra botar... Dê, meu amigo! É essa a palavra mágica, cumplicidade. Não existe cumplicidade em Holy Avengers, porque o autor não idealizou aquilo para ninguém. Ele idealizou isso para ele, para a turminha dele, para os amigos dele, para a namorada dele, para a mãe dele, para o ego dele, mas não para o leitor. O leitor é consequência. O leitor ali é a mesma coisa do Madenka. Mesma coisa do Rapsódia, dessa, que o Sacudo vai fazer. Que eu vi alguns esboços, desenho bacana, mas a história é uma choronga. É diferente você... Você conhece aquele jogo, estou com o CD aqui do meu lado, Okami, do PlayStation 2? Ali você tem uma série de técnicas e fica um troço bonito, divertido, mas tem um personagemzinho lá, que é a consciência do cachorro, que é muito engraçado, ele é sacaninha. E isso pega, porque todo o projeto do Okami é feito para agradar. Velta não é feita para agradar ninguém. Raio Negro não é feito para agradar ninguém. Ou se foi, não é mais. Vai, o Garra Cinzenta, Kate Apache. Nada disso é feito para agradar ninguém. Nada. Ele é feito para agradar o autor. E não entra na cabeça de vocês, autores amadores, ridículos, idiotas, ou mesmo profissionais imbecis, que a criação é um ato de doação. Doar. Doação. Doação. É o passo a minha ação para as pessoas. É um ato de desprendimento, de desapego. Não estou desconsiderando a parte comercial, não cheguei lá ainda. Preste bem atenção. É um ato de doação que você vai divertir as pessoas. É diferente do Alma de Aço do Fernando Aoki, que fica parado porque ele se estagnou. É diferente do caso dos personagens do Peixoto, que não existem. São personagens que não existem. Que ele tinha um grupo de personagens que ele fez alguns gibizinhos, parou e esqueceu o assunto, porque ele não pensava em ninguém. Ele pensava nele. Mas quando a pessoa lê o Mil Nomes, eu acho que a pessoa mais dura, mais teimosa, de coração mais frio para ler alguma coisa é minha mulher. Ela é de uma frieza absurda, porque a formação dela é de livros de Sherlock Holmes, Agatha Christie. São livros meio técnicos assim, tá? Ela leu Mil Nomes, ela falou, me passa mais. Ela falei, pronto, fudeu. Tô fudido, porque ela é minha maior crítica, né? Eu sou meu maior crítico, mas ela é minha maior crítica. Aí eu passei pra ela o resumão das próximas ideias, ela virou e falou, isso tá do caralho, tá sensacional, isso aqui é foda. Mas por que que ela? Até fiquei meio assim, porra, a mulher tá louca. Bebeu, injetou saque na veia, bebeu gasolina, porque tá foda. O que que ela quis dizer? Ela me explicou por que eu não vou entrar em detalhes, porque é segredo de Estado, né? Porque me ajudou a melhorar. Mas agora você veja, toda a brincadeira do Mil Nomes é um ato de doação. Isso é uma coisa que não entra na cabeça da rapaziada, porque o ilustrador pensa em termos de empregado, pintor de parede, um grafiteiro que escreve, que assina na parede ali da esquina da minha casa, lá pra frente, é um grafiteiro que bota o nome da turma dele, tem mais valor que qualquer ilustrador nacional que está desenhando lá para os americanos. Ah, mas tá ficando louco! Claro, porque aquilo é um trabalho de arte do grafiteiro. É uma manifestação de um pensamento artístico. Enquanto que o ilustrador que está desenhando para os gringos é só um pintor de parede. Vocês têm que, tinha que acabar com essa imagem de que ilustrador é grande coisa. Não é! Não é, o ilustrador não é grande coisa. Maior ainda do que ele é o cara que está escrevendo o roteiro. Não vou negar os valores, vai, de um Monstro do Pântano. Os desenhos do Monstro do Pântano são maravilhosos. Mas e o roteiro? Quem que manda? Você acha que o desenhista ia fazer um troço tão bom se fosse com outro roteiro? Não ia, meu nego, não ia. Obviamente há alguns ilustradores que transcendem o próprio desenho, mas o que seria do Will Eisner sem um bom roteiro atrás? Ele não seria nada. E essa ilusão de que o desenho vale mais é uma grande merda, porque você está premiando a aparência, quando você tem que ir no conteúdo, na proposta, na premissa, nas ideias que estão atrás, e o ilustrador não consegue isso. A dificuldade que eu tenho de chegar para o ilustrador, eu falar, você sabe que é um símbolo? Hã? Hã? Eu falo assim, o Mil Nomes não é só um personagem, ele é um símbolo. A Prana não é só um personagem, é um símbolo. A Kalan também são símbolos. São mitos. Hã? E a arte final, qual que você usa? É um jumento, né? Porque você não consegue pensar. Todo esse processo criativo envolve o quê? Você se abstrair, você se afastar do desenho. O trabalho da minha patroa só melhorou em termos de texto quando ela foi saindo um pouco do desenho, porque o desenho... Isso tem a ver com a programação cerebral que você faz, viu? Você programa o seu cérebro para desenhar. Você desenha. Mas quando você vai para outras direções, a sua formação intelectual é gibi. Ou então é livro de ficção científica, que é legal, que é bacana, tem livros bacanas, mas você não compreende. Por exemplo, O Senhor dos Anéis, todo mundo leu O Senhor dos Anéis. Pô, O Senhor dos Anéis, maravilha, RPG, RPG, mas O Senhor dos Anéis não é RPG. Não, mas tem um... Tá, é uma base que... O Senhor dos Anéis nada mais é que uma luta pelo poder, que é o poder do anel. Isso daí é explicado várias vezes pelo Tolkien, mas de maneira simbólica. E autor nacional, ilustrador, não consegue ser abstrato. Ele consegue pôr brinquedinhos, fazer personagenzinhos e não sei o quê, e morreu! Não sabe fazer mais nada, porque ele não sabe... Por exemplo, você mostra uma espada... O que, que significa uma espada? A espada é uma espada, não. Lembra aquele quadro, isso não é um cachimbo? Eu sempre falo isso. As pessoas falam, pô, como não isso é um cachimbo? Isso é um cachimbo? Não, não é um cachimbo, é um desenho de um cachimbo. Isso não é uma espada. Ou então, como Freud falava, né, que o charuto é um símbolo fálico, né? Aí falam, pô, mestre, o senhor tá aí segurando um charuto, pondo um charuto na boca, tá pondo um símbolo fálico na boca? O velho olhou, mas às vezes um charuto é só um charuto, viu? tem hora e momento pra tudo, velho, era foda. É a mesma coisa com o autor nacional não sabe criar personagem, exatamente porque não consegue se abstrair. Eu comentei com um camarada pra ele criar uma casa que fala, ele falou, você tá louco? Eu não faço gibi pra criança. Eu falei, meu amigo, você não faz gibi pra ninguém, você faz o gibi pra você. Mas o mais importante que eu queria te passar é esse momento criativo, todo esse processo criativo. Você tem que deixar de lado toda essa merda de X-Men, V de Vingança, New Gaiman, esquece tudo isso aí e busque o seu próprio personagem usando esses dois elementos que eu te dei, né? Razão, que é duro, preciso ganhar dinheiro e fazer esse negócio funcionar. Emoção, porra, tem tanta coisa que eu gosto daquele personagem tão legalzinho. Aí vou pegar o Príncipe Planeta, vou fazer. Aí você bate o Príncipe Planeta na tua emoção, na tua razão, pá! Tem aquele momento que é o espaco, você joga aquele pique criativo, aquela coisinha, aquele fagulha no mato legal, na palha. Qual palha é essa? É aquela palha. Manja remalina. Remalina é aquilo que sobra da... É o papel picado, vai. É um papel picado de ideias, de possibilidades, de personagens que você adora. Aquele que pegar fogo não vai sair igual ao original. Se sair igual ao original, sai um João Ventania. Pelo amor, ainda bem que aquela desgraça acabou. Puta que pariu, ainda bem que acabou. Não tem aquela, mas não é um Raio Negro que fez o cara feio assim meio nas coxas, tal, com técnica, que quebrou um galho, mas que hoje é lixo. Eu atualizaria o Raio Negro numa boa, eu consigo fazer. Porque eu tenho esse processo criativo que eu já te dei agora, eu coloquei na sua mente as duas pedrinhas para você bater e jogar na palha da sua criação. Aquela que pega fogo, você assopra. Você bota teu gás. É, porque o sopro é um gás, né? O oxigênio é um gás. Você joga teu gás. Se ela crescer, meu amigo, é essa. Você bota ela num lugarzinho, bota num candeeiro, cuida com carinho que ela vai iluminar. E é uma luz que ilumina em qualquer canto do mundo, né? Se você levar nos Estados Unidos, o negro vai gostar. Se levar na África, o pessoal vai gostar. Se você levar na Ásia, o pessoal vai gostar. Porque é uma ideia que... A ideia em si, ela ilumina todo mundo. Ideia para iluminar todo mundo. E não adianta. E você pode até pegar o desenhista, já que vocês querem design tão bacana. Faz um candeeiro onde está essa sua luz. Faz cheio de rococó, cheio de bibibi, cheio de luzinhas e coisinhas para você mandar para a Europa. Pro Japão, você faz uma coisa mais assim, lanterna meio japonesa com os negócios. Mas a luz é a mesma. Estados Unidos, você faz um farolete. Farolete é bom, hein? Urra, isso é velho, mano. Você faz uma lanterna de LED moderna. A luz é a mesma. Os gringos vão adorar, mas a luz é a mesma. Nos três casos, estou citando mil nomes, que é o quê? Um personagem cuja luz funciona em qualquer forma. Isso que um desenhista não entende. O desenho não é nada. A forma não é nada. A ideia que é tudo. A ideia que vai iluminar a cabeça do leitor e que vai trazer alegria, vai trazer diversão. Ele vai brincar com a lanterna, ele vai brincar com o farolete, ele vai brincar com o candeeiro, ele vai brincar com o lampião. Mas a luz é a mesma. Isso é que é o legal, isso que não entra na cabeça do autor nacional, negada. A luz é que importa, a essência é o que importa. O Enfio falava isso. Claro que o Enfio tem as suas merdas, mas que ele fazia aquele desenho sintético, simplesinho, mas a ideia que importava mais. E desenho é escravo da ideia. Não teima. Não teima. Não... O que é isso, meu? As telhas vibrando aqui em cima, esses gatos de merda. Pô, tá um dia tão bonito. A ideia é mais importante que tudo. O desenho, ele é escravo da ideia. Você pode fazer o desenho mais bacana do mundo, o motoqueiro fantasma do Brasil. Aquele cara, esqueci o nome dele lá, o Samuel adora ele, né? Que o cara era atendente do McDonald's, foi para os Estados Unidos e publicou o motoqueiro fantasma. Nossa, tal. Meu, ele é o candeeiro, ele é o vidro em volta da ideia. Mas a ideia do cara que criou o motoqueiro fantasma vale mais do que ele. Porque o motoqueiro fantasma fica, o Superman fica, o Homem-Aranha fica. Quando a ideia sai para o mundo, sai de você e fica no mundo, você ilumina um pouco mais o mundo com alegria, com diversão, com lazer, com dinheiro, gerando empregos. Por exemplo, o Emir Ribeiro pegou a Velta, fez aquela luzinha michuruca e ficou com ele. Problema dele. Ficou com ele, mas quando ele morrer, a Velta morre junto. Ah, mas os fãs vão continuar carregando a luz dele, vai se fuder. Não vão. Não vão, não vão, não vão. Porque, primeiro, quem não vai deixar? O herdeiro não vai deixar. E mesmo que se deixar, o personagem é muito fraco, velho. O personagem é muito fraco pra fazer qualquer alteração. Que nem um camarada tava querendo falar, ah, quero mexer com o raio negro. Eu falei, meu, o raio negro não é seu, velho. Ah, mas eu queria fazer. Ele não é seu. Já que você quer fazer, atualiza. Os gringos são muito vivos, eles pegam, estão sempre trocando. O Lampião, ele tá aquela luzinha, né? O Batman, quantas mudanças tiveram o Batman? Inclusive mudanças infelizes, que é esse Brave and Beyond que tá aí, né? Que é mais pra criança, foda-se, criança curte. Mas é o mesmo Batman. Eles tiram a luzinha daqui, puxam de lá e fazem aquele, vai... Aquele, como é que se chama? Aquele enfeite de árvore de Natal. Várias luzes da mesma cor, é tudo Batman. A luz aumenta, diminui, fica verde, fica branca, tal, mas é o mesmo Batman, tudo interligado, né? É a mesma coisa que você tem que fazer com seus personagens. No caso do Mil Nomes, tanto faz se for desenho da Harumi, se for desenho do fulano, do Beltrano, se for desenho de mangá, anime, ocidental, tanto faz, a ideia é a mesma. Tendo o controle dessa ideia, e você entender o processo criativo, como é que você chega lá, tendo o controle dessa ideia, o desenho, Ele aquele, é do momento, né? Para você colocar tua luzinha ali, para você acender, seu negócio acendeu, põe ele dentro de um candeeirozinho, do lampiãozinho, sai com ele por aí, para ver se alguém gosta dessa luz, se ela tem um brilho especial, se ela é única, se ela é exclusiva, se ela é diferente. E leva adiante. Se você levar uma luzinha branca, todo mundo faz luz branca. Se você leva uma luzinha azul esverdeada, que causa uma... Opa, é diferente, dá paz à pessoa, que diverte, porra, é diferente. Já viu naquelas lojas de material de eletricidade, material elétrico, aquelas lâmpadas que tem um filamento que fica correndo assim, com várias cores, é maravilhosa, muito bonitinho. E isso interessa. Todo mundo faz de um jeito só, ou se a sua luzinha é igual à luz do Homem-Aranha, meu amigo, um abraço. Ninguém quer. A luz do Homem-Aranha é vermelha, se você faz uma luz rosa... Interessante. Aí você passa essa luz pra frente e vê o que acontece. O Maurício de Souza pegou uma luz vermelha e fez uma luz mais vermelhinha. Botou, mudou só ali o candeeiro onde tava e pau no cu. E com aquela luz ele foi tacando fogo e tudo quanto é canto, negada. Essa aqui é mais fácil do que isso? Ah, então por que você não tá rico? Eu vou ficar rico. Eu cansei de ser pobre. Tava falando com o Marcos ontem, né? Com meu amigo Fernando. Falei, meu, eu cansei de ser pobre. Quero ser rico. Mesmo o Fábio Iabo com aquelas horrorosas Princesas do Mar, que ele pegou, funcionou, iluminou, tá tudo certo. Claro que ele fez, a luz dele é uma bosta, a personagem é uma bosta, ele só fica nisso, ele é careta, ele não é um cara criativo. Mas foda-se, funcionou. Pau no cu do resto. Claro que ele tomou no cu lá com o Combo Ranger, quebrou a cara, mas ele ganhou uma grana boa com esse negócio, agora ele não consegue fazer mais nada também, né? Acabou. Ele não tem a razão, a emoção, o sparkle, é que é a fagulha, e o material para poder botar fogo, a palha para botar fogo, e o sopro para coisa que a insistência, a dedicação, você vai soprando. Percebeu qual é que é? O meu nome já está ali, a luzinha está acesa. As minhas ideias existem, agora eu quero ver você fazer as suas. Aí veio a grande pergunta, né? Mas para que eu vou fazer essa merda? É uma questão bem interessante. Por que eu vou fazer isso? Porra, vou lá, desenho, ganho minha grana. Foda-se, depois eu faço um emprego público, tanto faz. Beleza, não tá errado não, viu? Tá errado não. Opa, beleza, maravilha. Você não, você quer fazer fazendo? Faz. Puta, eu não sou contra ninguém não, viu? Acho o trabalho de todo mundo uma merda e só o meu é bom. Acho todo mundo trabalha uma merda e só o meu é legal. Mas sabe por que o meu é legal? Porque o meu vai ficar. Ah, eu não quero que fique meu trabalho, eu quero dinheiro. Beleza. Agora pensa bem. Quando você estiver naquele momento derradeiro, que você vai morrer. Você vai começar a sentir seu corpo falhar. Você não vai conseguir cagar direito, não vai conseguir mijar direito, não vai conseguir ficar de pé. Aí você vai começar a ter a certeza de que está chegando a sua hora. Aí você olha para trás e vê que você traiu suas convicções. Você se traiu. É assim que você quer morrer. Tem uma frase muito bacana que diz que você, se você quer morrer bem, viva bem. Eu quero viver bem realizando minhas coisas. Você quer que eu seja que nem lá o queixudinho? Cheio de ilusão, cheio de delírio, achando que faz grandes coisas e não faz nada? Cadê a publicação do cara? Ele até me ameaçou lá, né? O Peixoto até me ameaçou lá. Aí eu vou te processar. Vou te... Puta, mas... As pessoas adoram buscar suas respostas da polícia, né? Que a polícia vai resolver. Olha que coisa ridícula. Era mais fácil você chegar e publicar. Não um livro oportunista, splish, splash, essas bostas. Ou então aquela porcaria de... Sei lá, revista vagabunda, oportunista, essas merdas que saem para essas editoras de merda. Isso interessa. Quero ver a sua criação como autor. Também não estou falando... E não basta você ficar na autopublicação na punhetinha do grupo. Isso não vale. Holy Avenger não vale como obra de autor, não, viu? Obra de autor é aquela de verdade, que fica... em que usa como referência de qualidade, não referência de ego. Eu gostaria muito que o autor nacional usasse a visão da Cora Coralina, que a veinha era maravilhosa, mas também tivesse a visão comercial, porque precisava ganhar dinheiro. Os livrinhos dela só publicou depois de 70 e poucos anos, 75 anos, e ganhava um dinheirinho e assim, mas tudo bem que ela dá uma diferença. Puta, a veinha era foda. Se você ler as poesias dela, até eu... pago um pau pra ela, bato palma, porque a veia era foda. Como o Will Eisner. Você acha que o Will Eisner não ganhava dinheiro? Claro que sim, não há pecado em ganhar dinheiro, negada. Não é errado. Errado é você ganhar dinheiro, primeiro, vendendo suas convicções. Segundo, se prostituindo por uma ilusão. Você pode até se prostituir por si mesmo, que puta, tá valendo. Mas se prostituir por uma ilusão, por ganhar um HQ Mix, que sempre premiam os mesmos, isso não tá certo. Ou então você publicar para ganhar mamãe, ganhar pra... também não está certo. Na minha convicção, na convicção do José Roberto Pereira, não vou dar meu RG, meu CPF, senão você me processa. Tá moda agora. Eu não vou dar meu RG, meu CPF, mas na minha convicção, na convicção do José Roberto Pereira, quando eu estiver deitado na cama, eu quero olhar meus livros, os bonequinhos que eu fiz e poder falar, eu vivi bem. Eu fiz tudo o que eu queria. Transei com as japonesas que eu queria, tive filhas maravilhosas, tenho um filho maravilhoso, uma esposa maravilhosa, tive várias namoradinhas, tive amigos, gente boa, mas tudo isso eu deixo de lado, porque é outra coisa, mas a minha obra está aí, a minha mensagem ficou aí, e esse podcast vai ficar aí. A minha arte fica enquanto que eu passo. Claro que eu não preciso chegar até um nível... vai de um Machado de Assis, Guimarães Rosa, não preciso disso, porque a diferença entre eu e eles, sabe qual é que é? Não é técnica, nem ideia, é a quantidade de pessoas que acreditam em mim, né? Que acreditam neles, que dão valor para eles. As coisas só existem se você atribui coisas a elas, né? As coisas só existem se você atribui valores. E eles têm os valores deles. Quem sabe um dia eu tenho o meu valor? Quem sabe um dia você tem o seu valor? Então busca até seu valor, velho. É a única coisa que vale. Porque aí eu quero fechar o olho e falar, fiz legal. E quero levar meus bonequinhos, meus brinquedinhos, quero ser enterrado com isso, porque é simbólico, né? O enterro do viking. Não precisa nem botar fogo, é só botar meus bonequinhos junto e falar, eu fiz. Porque aqui do meu lado eu tenho fotografia do William do Carmo, Fernanda Ock, Sérgio Peixoto, Orlando Tozeto, eu tenho do Bill também, que era o nosso colega. Nós éramos uma turma que queríamos fazer e acontecer. Queríamos publicar, queríamos escrever, queríamos não sei o que. De nossa turma, só eu fiquei. Todos os outros se traíram. Traíram as próprias convicções. E eu posso ser o que for, mas eu não traio meu sonho de infância, não. Mas eu não vou ser burro de fazer um sonho de infância errado. Vou fazer um sonho de infância maravilhoso. Tente fazer isso também. Valeu, um abraço.